Parabolica America. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. When I'm out here on my own, I never seem to get it right, but I guess that's how it goes. Whenever since you came around, can't nobody hold me down. You show me how to find myself when I needed it the most. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel if I don't learn to let go. The past is day is today, and there's things I can't control. There's circles underneath my eyes that tell the truth that I've been trying to hide. I've been waiting for you way too long to come and take me home. Você tá ouvindo aí, é o pessoal lá de Londres, o The Vamps, surgindo em 2012 fazendo upload de músicas no YouTube. É isso aí. Apesar de ser uma boy band, não foi produzido pela gravadora, não. Os carinhas começaram na unha lá na Inglaterra. Muito legal. The Vamps com All Night, com participação do DJ norueguês Natoma. Mais uma música lançada pela BBC Radio 1. Chegou a número 24 na parada UK Singles, começando Parabólica América pra você. E a gente não para. Agora a gente continua direto com Sigma, o duo inglês de Leeds, com os vocais de Birdie, com apenas 20 anos e uma voz muito poderosa. Essa música está no top 3 da Inglaterra e no vídeo tem uma participação mais do que especial. A atriz Millie Bobby Brown, conhecida como a Eleven do Stranger Things. Aumenta o som aí para ouvir Sigma com Find Me. Say goodbye, that's what you told me once. So many times we've made our peace. This is love, I'll never give you up. I know you'll always come home to me. Like a river always running, I keep losing you. Like a fire always burning, I'll be here for you.

gosto. Eles vêm de Las Vegas, em Nevada. Aliás, um dos melhores lugares dos Estados Unidos. É um parque de diversão a céu aberto, aquele negócio lá. Muito bom mesmo. Imagine Dragons com Levitate. Música lançada dia 29 de novembro. Tema do filme Passengers. Aliás, finalmente um filme que vai ser lançado no Brasil com o mesmo nome. Vem aí com o nome de Passageiros. Tem a participação da Jennifer Lawrence e chega aos cinemas no dia 5 de janeiro de 2017. Vai anotando aí que hoje tem dica de cinema, tem mais uma até o fim do programa. E para começar mais um bloco, a gente vai fazer agora um bloco de Natal. Pessoal, nos Estados Unidos ainda lança músicas de Natal, já toquei no último Parabólica, vou tocar nesse. E aliás, o último Parabólica do ano é dia 24 de dezembro, então já viu, né? Vai ter Papai Noel geral. Mas agora a gente vem aí com Simple Plan, os canadenses de Montreal, começando o bloco Christmas do Parabólica América com Christmas Everyday, lançado aí no dia 2 de dezembro com os vocais inconfungíveis do Pierre Bouvier. Tears, 'cause snow in the air means Christmas shopping, and the thought of it all just stresses me out. Whoa, it's me. Whoa, it's me. Would she kinda like this canary yellow? Or does she already own way too many scarves? I could get her a backpack and something to carry. But this is way too much pressure, it's breaking my heart. Whoa, it's me. Whoa, it's me. But I haven't found it yet, 'cause I don't have a clue what to get you. So I'll give you my heart. I wander around the store again and again, but all I do is shrug, 'cause I don't have a clue what to get you. And I'm ready to say bah humbug. I could get her a gift card to Olive Garden. But what if Red Lobster is way more her thing? I don't even know. Well, how about a biker like a ukulele? Huh. Or how about I jump out the window? Christmas gift, but I haven't found it yet, 'cause I don't have a clue what to get you. So I'll give you my heart, I hope it'll do. I wander around the store again and again, but all I do is shrug, 'cause I don't have a clue what to get you. And I'm ready to say, I'll wrap myself in paper and sit under the tree. The best gift I can give you is this heart inside of me. I'm ready to wrap that perfect Christmas gift, but I ain't found it yet. Give is my love. I wake up, I feel fine, 'cause I know it's Christmas time. Feel the love so profound, enough to go around. Yeah, let's do better, let's do better, let's do better than before. Yeah, let's do better, let's do better, let's do better once more. For Christmas time, sound of a heartfelt I love ya. So know that I love ya. Christmas time is around. Let us love, let us live, let us heal the broken heart. Oh, Christmas time. Com a produção do J-Pop, uma música de Natal maravilhosa, o clima de Natal aí da Warner Music, que foi lançado dia 18 de novembro. A música se chama Christmas Time. Antes, teve a segunda de Natal de hoje com o Old City Humbug, lançada como free download, ou seja, um presente mesmo de Natal para os fãs no fim de novembro. Aliás, o pessoal do Old City está preparando o disco novo para 2017. Claro, você vai ouvir primeiro aqui no Parabólica América, onde a música não para. E também o som aí, você vai ouvir agora um inglês de 42 anos, um dos caras que eu mais gosto também, uma voz maravilhosa, Robbie Williams. A música se chama Love My Life, segundo single do álbum Have Entertainment Show. E essa música é mais do que especial. Ele fez a música para os dois filhos, Charlie Valentine e a Theodora Rose Williams, para mostrar para eles que ele, né, Robbie Williams, largou as drogas e ama a vida. Uma música com uma história legal e uma música sensacional no Parabólica América. And finally, I'm where I wanna be. O que toca no mundo? Parabólica. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she has. Shape like a dead person, just that. It's a good piece of mental sand that they get. Piece of game, I'm in love with your chat. Watching every step of the paper, the way you got. Ain't in my brain, memory not detached. Ain't in my aim, is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, thank you. Be me a black goddess. Claro, você já matou aí, é o Sean Paul de Kingston, Jamaica, 43 anos, muito, muito reggae, com a música No Lie, participação da inglesa Dua Lipa, música lançada em 18 de novembro, que você ouve no Parabólica América, chegando aqui na terra do tio Donald Trump. Tio Sam já era, não tem mais pra ele não, agora é Donald Trump. E o Parabólica América vai voltar hoje a 1986, a gente vai há 30 anos atrás no Hot 100, com a música que era número 50, uma das músicas que eu mais gosto daquele ano, com o baixista e vocalista do The Car, chamado Benjamin Orr. Uma das Power Play da semana, chegou a música número 24 no Hot 100. Benjamin Orr com Stay the Night. Sometimes you twist, always insist that you know a way. Should I let go now? Would I even know how to anyway? So cold. trying so hard to hold on to you. Can you show me how? If I seem cautious, maybe I'm lost. Can you show me now? No Parabólica América, que saudade! Vem aí a segunda lembrança da semana, que é a número 40 na parada Hot 100. A nova iorquina de Astoria, Cyndi Lauper, e uma das faixas do álbum True Colors de 1986, que chegou a ser a música número 3 da parada Hot 100 no final do ano. A que você ouve aí é o famoso remix do Chef Pettibone, que o Parabólica América toca pra você. E uma curiosidade, aumenta o som e presta atenção: o backing vocal dessa música é feito pela banda The Bangles. Rewind. Parabolica America. We'll be right back. Cyndi Lauper, fechando aí a segunda música da lembrança da semana com Change Your Hearts, de 1986, no Parabólica América, que traz agora um cara que se chama Edward Joseph Mahoney, mais conhecido como Ed Money, outro da Big Apple, outro de New York City. O single que você está ouvindo foi a música lançada no dia 16 de agosto de 86, chegou a ser a música número 15 da parada Hot 100. É uma das minhas músicas prediletas de todos os tempos. Ouve só a bateria dessa música. Nessa semana, 30 anos atrás, a música era número 29 na América. Era ele, Ed Money, com Take Me Home Tonight. I feel a hunger, it's a hunger. Tries to keep a man awake at night. Are you the answer? I sure wonder. But I feel you with my appetite. With all the power you're releasing. Run through me. Let's find a key and turn this engine on. I can feel you breathe. I can feel your heartbeat faster. Take me home tonight. I don't wanna let you go to this single light. Take me home tonight. Listen, honey, just like a rider. Be my little baby. Oh, oh, oh, oh, oh. I can't fly to the stars. I get numb as I hate to sleep alone. I need some company, a guardian angel, to keep the warm when the cold winds blow. I can feel you breathe. I can feel your heartbeat faster. Fechando a sequência de saudades aqui do Parabólica América, teve Cyndi Lauper com Change of Hearts, ele também Benjamin Orr, clássica com Stay the Night. E agora que você ouviu as antigas, vai ouvir as novas. Vamos com mais música nova pra você. A gente vai pra Austrália. Adelaide, na Austrália, é a cidade de Sea, com a música nova do tema do filme Lion. Filme também australiano com a Nicole Kidman, que estreou nos Estados Unidos em 25 de novembro e chega no Brasil com o nome Lion, numa jornada pra casa, em 2 de fevereiro de 2017. O tema você já conhece agora no Parabólica América. Sea, com Never Give Up. Oh, you're not scared to hold me anyway, anyway. My mistakes fly out the window when you're touching me, touching me. You found me under waterfalls, burying my heart is all. Yeah, I was chasing wrecking balls, carrying my weight alone. Oh, before you, I didn't know how much I missed it burning through my mind on every night. Before you, I had a different take on love, and so I took my time, and it changed my life. Terminando mais um Parabólica América por aqui. Eu volto dia 24 de dezembro. Ho, ho, ho, Natal, com Parabólica América especial de Natal, participação de Santa Claus, Papai Noel e todos os duendes. Semana que vem tem Parabólica Europa com Vano Carvelli, direto de Berlim, na Alemanha, do Funkhausen. Parabólica América é uma produção da nova Sound Study USA, apresentação Serginho Ricardo. Essa foi a edição 103 de dezembro de 2016, que você ouvia aí no Parabólica Network, com 17 emissoras pelo mundo. Para ouvir novamente o programa, é só visitar o Mixcloud da nova Sound Studio no endereço mixcloud.com/parabólica, tá bom? Ouve lá, curte, compartilha com os amigos e volta aí no dia 24 de dezembro. E para terminar o Parabólica, a gente traz a última de hoje. Um respeitável senhorzinho italiano de 76 anos, mais conhecido como Giorgio Moroder. O nome completo dele é Giovanni Giorgio Moroder, e ele vem aí com um novo single chamado Good For Me, com a participação do vocal da inglesa Karen Harding. Essa é uma música sensacional para fechar o Parabólica América de hoje. Obrigado pela sintonia por todo mundo, a gente se fala em breve. Tchau! I know.